A manipulação política, como as massas são enganadas por narrativas e falácias. A política é uma arena complexa, onde diferentes interesses e ideologias se confrontam. No entanto, em muitos casos, esse cenário pode se tornar um terreno fértil para manipulação, onde as pessoas são levadas a acreditar em enganos e mentiras como se fossem verdades absolutas. Esse processo, que pode ser sutil ou explícito, é uma das facetas mais sombrias da política em nossos dias. Entender como ele funciona é crucial para proteger nossa democracia e nossa sociedade como um todo. O poder das narrativas. Uma das principais ferramentas de manipulação política é a criação e disseminação de narrativas envolventes. As narrativas são histórias que moldam a maneira como as pessoas percebem o mundo ao seu redor. Quando bem construídas, elas podem ser extremamente persuasivas, influenciando as opiniões e os comportamentos das massas. A propagação de falácias. Além das narrativas, a propagação de falácias também desempenha um papel crucial na manipulação política. As falácias são argumentos que parecem lógicos, mas que, na realidade, são baseados em premissas falsas ou enganosas. Por exemplo, a disseminação de informações falsas sobre um determinado grupo étnico ou social pode levar as pessoas a adotarem atitudes discriminatórias contra esse grupo. O papel da mídia e das redes sociais. A mídia e as redes sociais desempenham um papel fundamental na disseminação das narrativas e falácias políticas. Por um lado, a mídia tradicional muitas vezes reproduz as narrativas construídas pelos políticos e seus aliados, amplificando-as para um público mais amplo. Por outro lado, as redes sociais permitem que as pessoas compartilhem informações de maneira rápida e ampla, muitas vezes sem verificar a veracidade dessas informações. A exploração das emoções humanas. Outro aspecto importante da manipulação política é a exploração das emoções humanas. As narrativas políticas muitas vezes apelam para emoções como o medo, a raiva e a esperança, visando manipular as pessoas para que tomem decisões baseadas nessas emoções, em vez de em fatos e argumentos racionais. A importância da educação e do pensamento crítico. Para combater a manipulação política, é crucial investir na educação e no pensamento crítico da população. Quando as pessoas são capazes de analisar as informações de forma crítica, questionando as narrativas e identificando as falácias, elas se tornam menos suscetíveis à manipulação. O exemplo de Jesus e Barrabás. Um dos exemplos mais marcantes de manipulação política na história é o episódio em que o povo escolheu soltar Barrabás, um criminoso condenado, em vez de Jesus Cristo, uma figura pacífica e inocente. Esse evento, descrito nos evangelhos bíblicos, ilustra de maneira vívida como as massas podem ser iludidas a ponto de escolherem o mal em detrimento do bem. A manipulação das massas. No contexto do julgamento de Jesus, as autoridades políticas da época, representadas pelos líderes religiosos judeus e pelo governador romano Pôncio Pilatos, manipularam as massas de várias maneiras. Primeiramente, eles usaram narrativas que retratavam Jesus como uma ameaça à ordem estabelecida, argumentando que sua mensagem de amor e perdão poderia desestabilizar a sociedade. O papel da mídia e das lideranças políticas. Além disso, a mídia da época, representada pelos líderes religiosos e pelos próprios romanos, disseminou informações falsas sobre Jesus, retratando-o como um impostor e um agitador político. Eles exploraram as emoções do povo, incitando o medo e a raiva contra Jesus, enquanto exaltavam a figura de Barrabás, apresentando-o como um herói da resistência contra a ocupação romana. A escolha entre o bem e o mal. Diante dessa manipulação, o povo foi levado a fazer uma escolha entre soltar Jesus, que representava o bem e a verdade, e soltar Barrabás, que representava o mal e a violência. No entanto, as narrativas distorcidas e as emoções manipuladas levaram as pessoas a escolherem Barrabás, mostrando como as massas podem ser facilmente enganadas e levadas a tomar decisões contrárias aos seus próprios interesses e valores. Lições para o presente. O episódio de Jesus e Barrabás nos ensina importantes lições sobre como a manipulação política pode distorcer a percepção da realidade e levar as pessoas a agirem contra seus próprios princípios. Ele nos lembra da importância de questionar as narrativas políticas, de verificar a veracidade das informações e de não nos deixarmos levar pelas emoções manipuladas. Conclusão: a manipulação política é uma realidade presente em todas as sociedades e em todas as épocas. Ela pode ser sutil e difícil de detectar, mas seus efeitos podem ser devastadores, levando as massas a defenderem o engano e a mentira como se fossem verdade. Para proteger nossa democracia e nossa sociedade, é fundamental estarmos atentos a essas manipulações e cultivarmos o pensamento crítico e a busca pela verdade. Se você gostou, o que acha de deixar um comentário ou compartilhar com seus amigos? Obrigado!